ser o comandante do seu. Suítes de luxo, master e standard com ar-condicionado, frigobar, TV a cabo e Wi-Fi. Salão de jogos, piscina, churrasqueira, estacionamento e um atendimento de excelência. Visite-nos na Rua Alegria de Búzios, número 13, bairro Tucuns. Ligue agora para 22 998 13 2180 ou acesse nosso site pousadamariterraconcept.com.br e agende sua estadia. Diga que ouviu este anúncio na rádio e ganhe 10% de desconto na sua hospedagem. Pousada Mariterra, sua melhor escolha para momentos inesquecíveis. Incentivo ao ambiente saudável. Da saúde se cuida todos os dias. Diversos fatores ambientais influenciam a saúde da população. Por isso, somos todos responsáveis por promover ambientes mais saudáveis em casa, no trabalho e na comunidade. Cuidar dos espaços onde vivemos é cuidar da saúde. Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, governo federal. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Viva em meio à natureza, com clima de fazenda e estrutura de clube. Conheça a Reserva dos Ipês em Cachoeiras de Macacu, a cidade das águas cristalinas. Infraestrutura completa e segurança 24 horas. Lotes de 240 a 650 metros quadrados para viver momentos especiais com sua família. Entre em contato e antecipe-se ao lançamento. Telefone 96780-6224. Realização Abovian. Cidadania é uma conquista, democracia fazemos todos nós. É pelo voto que a gente participa, sonha o futuro e solta a nossa voz. Que se sabe disso, não perde tempo, já tira o título ou fica regular. Se atualiza, faz a biometria, com tudo em dia vai poder votar. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título. Procure já um cartório eleitoral. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A melhor música, na melhor rádio, de volta. Music. Aprecie sem moderação. Ativa FM. Voltamos a apresentar e Momentos do Rei. Apresentação, Roberto Oliveira. A melhor música, na melhor rádio. Volta daqui a pouco, não saia daí. Ativa FM. Eita, deu um probleminha aqui, hein? Parece que encontrou aqui, deu uma engasgada, mas já voltamos, viu, minha gente? Voltamos com Momentos do Rei aqui pela radioativa.net, hein? Voltamos a apresentar Momentos do Rei. Apresentação, Roberto Oliveira. Muito bem, já estamos de volta aqui, viu, com Momentos do Rei. Aqui na radioativa.net. Muito bom dia, hoje é sábado, né, minha gente? É estreia aqui do nosso programa Momentos do Rei. Agora 9 horas 9 minutos no Rio. A gente vai até as 10 da manhã levando as mais lindas canções clássicas, né, do rei Roberto Carlos, que não pode faltar em nossas vidas, com certeza, hein? Olha, mandando aqui um abraço para a Cristiane, que está ligada também, está ouvindo a gente lá em Maricá. Cristiane, obrigado pela sintonia, pelo carinho. Ela manda a próxima música, né? Que é o Convidados do Rei. O rei canta, né, com as estrelas. Já ofereço para você, tá bom, Cristiane? Ela oferece para o esposo, para a mamãe também, Maria, né? E todos que estão ouvindo a programação da Rádio Ativa. A Rádio Ativa está indo longe, hein? É, através do nosso site radioativa.net você pode ouvir com certeza a Rádio Ativa em qualquer parte do Brasil e do mundo. Esse é o Momentos do Rei, apresentação do seu amigo aqui, Roberto Oliveira. Olha, lembrando que segunda-feira, minha gente, volta o show da manhã, hein? Aqui na Rádio Ativa, sempre das 8 às 10 da manhã, segunda, quarta e sexta, hein? E também estreia o Clássicos da MPB, hein? Tudo isso e muito mais. Só que não é eu que vou fazer, não, tá? Vamos ter aí a locutora que vai fazer os Clássicos da MPB. Olha, naquela horinha boa do almoço, entre meio-dia né, das ondas, meio-dia e vai até as 14 horas, hein? Meio-dia, uma hora, duas horas de música para você, só os melhores e clássicos da MPB. Vamos então aqui a mais canções do Rei Roberto Carlos. Agora o Rei canta, minha gente, com as estrelas, hein? Aqui no Momento do Rei. Amigos do Rei, um momento especial onde o Rei divide a voz com grandes estrelas. Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim. Até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Não creio. Sem nenhuma ilusão. Ninguém creio. Tinha sido maltratado. Pode. Tudo se transformou. E agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Na na na na. Na na na. Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Cantar assim. O meu coração já estava aposentado. Não. Sem nenhuma ilusão. Tinha sido você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Na na na na. Na na na na na na. Na na na na na. Essa canção, né? Ainda bem, Roberto Carlos canta com as estrelas. Marisa Monte, vocês sabiam que esse encontro, minha gente, demorou anos para acontecer? O Rei sempre foi fã da voz de Marisa Monte. E quando eles finalmente se uniram, no especial de 2011, a química foi tão grande que ainda bem que se tornou um dos duetos mais elegantes da carreira dele. Uma curiosidade, viu? A Marisa disse que cantar com Roberto Carlos foi como realizar um sonho de infância. Olha só que legal, né? Muito bom, né, minha gente? Vem mais uma aí, hein? Roberto Carlos canta com as estrelas. Amigos do Rei, um momento especial onde o rei divide a voz com grandes estrelas. Essa música eu vou fazer pra gente gravar juntos. Assim. E tudo bem, o tempo passou, de vez em quando eu fazia uma frase, fazia outra, encontrava com o Erasmo, uma coisa acontecia, fazíamos mais uma frase e a coisa foi levando, né? E com tudo isso, acho que é a canção que eu demorei mais tempo para fazer. 14 anos, cara. Aí outro dia eu liguei para eles e disse: a música está pronta, vamos gravar? E aí acho que eles não acreditaram, não. Falei assim: poxa, tá brincando, né? Gente, sei lá. Mas aí gravamos. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive, que eu tenho, né, porque essas coisas não passam, né, de gravar essa canção com meus dois grandes amigos, caras que eu respeito profundamente, os meninos do Brasil para sempre, Chitãozinho e Chororó. Eu já contei tudo, bicho. Já contei dos 14 anos de espera para a gente gravar essa canção. Só não falei da emoção realmente que foi o dia dessa gravação, que foi realmente uma coisa maravilhosa. E a gente ouvindo lá atrás, as pernas velhas começaram a bombear. Foi difícil chegar aqui, bicho. Nada, conversa. Cantar vai ser um problema, mas vamos lá, né? Que nada, vamos nessa. Vamos. A música se chama Arrasta uma Cadeia, que está nesse meu disco novo. Amigo, arrasta uma cadeira, chega mais pra perto e fale o que quiser. Fale o que tiver vontade, de amor, de saudade, fale de mulher. Na minha vida existe uma que é a coisa mais linda que eu já conheci. Não sei se ainda assim tão jovem você tem história pra contar pra mim. Aí é que você se engana, quando a gente ama o coração se aquece. E por amor se faz de tudo, e sim faz muito mais quando a mulher merece. Só tem que ser assim, né, bicho? Só pode ser assim, né? Amigo, eu penso tanto nela, mas ela também vive pensando em mim. O sol da minha vida, eu não pensei que alguém pudesse amar assim. Amigo, eu também tenho história, eu tenho alguém que um dia entrou no meu caminho. Suave como a flor do campo, ela me deu amor, ela me deu carinho. Assim é a mulher que eu amo, minha doce amada, amiga e companheira. Pois cuide dela muito bem, porque um grande amor é para a vida inteira.

Eu estou falando de nada mais do que nada menos que esse grande cantor em memória, respeitadíssimo, né? Pelo rei Roberto Carlos, que leva também o seu sobrenome. Quem é, hein? Quem sabe de quem eu estou falando, hein? O melhor amigo do rei. Erasmo Carlos, ele mesmo, viu? E ele canta agora À Beira do Caminho. Olha que curiosidade, minha gente, dessa música. Agora o momento é de saudade e de muita história. Erasmo Carlos não era apenas um amigo, mas sim era um gigante gentil. O irmão que a vida deu ao rei. E para relembrar esse grande momento, À Beira do Caminho é uma daquelas parcerias que mostram a alma da dupla. E eles, minha gente, escreveram centenas de músicas juntos. Mas quando cantavam essa música, parecia que estavam cantando a própria história de estrada, de amizade e de vida. Agora, no Amigos do Rei, o rei canta com Erasmo Carlos. E esse foi um especial de 50 anos no Maracanãzinho. Vamos ouvir? Aqui no Momentos do Rei. Amigos do Rei. Um momento especial onde o rei divide a voz com grandes estrelas. Os irmãos, a gente não escolhe, né? A gente tem o irmão que acontece, né? Eu tenho irmãos maravilhosos na minha família. Meu irmão Lauro, Carlinhos, a Norma. Mas tem um irmão que eu escolhi depois que já estava grande. Que é você, cara. Desde os 18 anos que a gente é irmão, né? Desde os 18 anos que a gente é irmão, né? Desde 58 que a gente é irmão. É, dos 17 então. Você conheceu 58. Foi ótimo. E olha. Foi ótimo. Que maravilha que eu escolhi você como meu grande irmão. Acho que nem era a gente, era o pai da gente. Eu às vezes digo que o Erasmo tem as erasmices, sabe? Erasmices são as coisas que o Erasmo diz. Umas coisas incríveis. Às vezes ele me liga no dia do meu aniversário e diz assim: escuta, vai lá na varanda e olha lá, porque existe um exército de anjos lá cantando parabéns pra você nesse dia. Erasmo diz coisas assim. Uma vez ele me ligou no dia do Natal e disse assim: ô Natal, feliz Roberto Carlos pra você. Ele é louco. São coisas do Erasmo. E hoje é um prazer imenso estar aqui cantando com ele no meu Roberto de Janeiro. Esses são erasmices. Ai, ai. Eu não posso mais ficar aqui a esperar. Que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste.

sua voz na publicidade. Está buscando a melhor forma de divulgar sua loja, seus produtos ou serviços? A Mídia Caxias tem a solução perfeita para você. Gravações de comerciais de alta qualidade. Lojas e negócios locais. Carros de som que chamam a atenção do seu público. Campanhas publicitárias impactantes. Transformamos sua mensagem em impacto e resultados. Com criatividade e profissionalismo, garantimos que sua marca seja ouvida e lembrada. Entre em contato agora mesmo. Ligue ou chame no WhatsApp 21 994 14 63 58. Siga-nos no Instagram, @media_caxias. Mídia Caxias, dando voz ao seu sucesso. Incentivo ao ambiente saudável. Da saúde se cuida todos os dias. Diversos fatores ambientais influenciam a saúde da população. Por isso, somos todos responsáveis por promover ambientes mais saudáveis em casa, no trabalho e na comunidade. Cuidar dos espaços onde vivemos é cuidar da saúde. Participe das ações pelo saúde.gov.br/promoção da saúde. Da saúde se cuida todos os dias. Promoção da saúde, SUS. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, governo federal. A melhor música, na melhor rádio, de volta. Music. Aprecie sem moderação. Ativa FM. Voltamos a apresentar Momentos do Rei. Apresentação, Roberto Oliveira. Muito bem, já estamos de volta aqui com Momentos do Rei na radioativa.net. Lembrando que você pode interagir, participar com a gente através do nosso WhatsApp 994146358. Está fora do Rio de Janeiro, coloque 21. Manda o seu alô, manda o seu recado, né? Como o Paulo Soares, né, mandou aqui uma mensagem para a gente, falou que está gostando muito, né, da estreia do Momentos do Rei. Ele acompanhava aqui na programação da Rádio Ativa, quando o nosso querido, quando começou, né, lá em Saracuruna, o programa Momentos do Rei. Ele já é um ouvinte já assíduo lá de Saracuruna, que está sempre ligado aí na programação da Rádio Ativa. Paulo, um grande abraço para você, obrigado para a gente voltar a se encontrar novamente, né? E agora com Momentos do Rei na apresentação aqui do seu amigo Roberto Oliveira. Fico muito feliz em poder estar contribuindo, né, claro, com essas grandes canções do rei Roberto Carlos, levando aí, né, para um mundo, né, de fãs do rei Roberto Carlos, as lindas canções. Quero mandar também aqui um bom dia, um abraço para Simone que está nos ouvindo, Simone, irmã da Sandra, né, um abraço para você. A Marta, minha maninha lá no Jardim Primavera, também está ouvindo. Paulo, meu irmão, todos que estão acompanhando aí o nosso programa, o Momentos do Rei. Então vamos voltar aqui ao quadro O Rei Canta com as Estrelas. Mais uma canção aqui, olha. Agora ele vai cantar, claro, hein, com a Wanderleia, que ele também considera como uma grande maninha, né, dele, né? Assim como o Erasmo Carlos, um grande amigo, porque, olha, a Wanderleia foi aí uma das grandes, né, companheiras aí de palco, de show, né, de história, né, com o rei Roberto Carlos. Olha, falar de Wanderleia é falar de família. A nossa eterna ternurinha e amiga do Roberto Carlos, a mais, minha gente, de 60 anos, viu? Eles atravessaram toda a Jovem Guarda juntos. E aí a gente vai recordar com essa curiosidade, viu? Na paz do seu sorriso. É uma música que transmite uma calma profunda e o rei Roberto Carlos faz questão, viu, minha gente, de cantá-la com ela, para mostrar que a amizade deles é o porto seguro, um do outro até hoje. Olha só que bacana, né? Então o rei Roberto Carlos canta agora com ela, Wanderleia, na paz do seu sorriso. Amigos do Rei, um momento especial onde o rei divide a voz com grandes estrelas. Agora eu vou trazer aqui nesse palco com uma alegria grande, um amor maior ainda, minha querida maninha Vanderléia. Capaz do seu sorriso, é você mesmo. Meus sonhos realizo, te vejo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, te vejo feliz. E na ânsia mais louca, no céu da sua boca, do alto das estrelas me dizem, meu bem, que a vida é isso, vivo por isso, e você me dá, me dá. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo e te beijo feliz. E a beleza é nada se for. Deixa em você, meu bem, meu bem. E o amor é perfeito, morro do jeito que você me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Você, meu bem, me dá. Tudo isso que você, meu bem, me dá. Ai, eu tô muito nervosa. Eu também. 50 anos de especial. Eu estive em vários especiais, junto com o Erasmo, que está tá aqui conosco. Irmão. Mas que bom que a gente continua sempre amigo, sempre irmão, sempre querido um do outro. Muito amor. Uma vez você falou, era meu o seu amor, e ninguém mais vai separar você de mim. Agora você vem dizendo adeus. Você me trate assim. Todo amor que eu guardei a você, eu entreguei. Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Agora você vem dizendo adeus. Adeus. E foi que eu fiz pra que você me trate assim. Toda a ternura que eu guardei, amor, ninguém no mundo vai te ofertar. E os seus cabelos, só eu sei como apagar o meu pobre coração. O meu pobre coração, ah, já não quer mais ilusão. Já não suporta cantando conosco. Ingratidão. Todo mundo. Agora dizendo adeus. E foi tão triste pra que você mudasse assim toda ternura, ternura. Amigos do Rei, um momento especial onde o rei divide a voz com grandes estrelas. Muito bem, tá aí, né? Encerramos com essa linda canção, Vanderléia. Esse show também foi em 2024, né? Foi no Maracanãzinho, e ele cantou com ela Na Paz do Seu Sorriso e Ternura, em 2024. Que lindo, né? Olha, demais. Agora, minha gente, 9h52, que pena, né? Tá chegando a nossa programação já finalzinho, mas agora vamos direto aqui para as religiosas, né? Momento religioso do rei. Vamos entrar agora naquele momento de reflexão. Momento esse de agradecer, de ouvir essas lindas canções que marcaram e marcam até hoje. A gente vai agora às três canções do rei Roberto Carlos no momento religioso. Aqui no Momentos do Rei. Agora 9h52. Momento religioso, um instante de paz e reflexão com as canções que tocam a alma. E para começar, a gente começa com essa linda canção, aqui no momento religioso, Nossa Senhora, Momentos do Rei. Com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, no meu caminho, cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar,

a gente sempre encontra a luz. É isso, minha gente. Estamos chegando no finalzinho, né? Tem mais uma canção aí. E já já vamos encerrar o Momentos do Rei. Olha, passa muito rápido, né? Quero mandar aqui um abraço para a Carla, que está nos ouvindo, com o esposo Fernando, aqui no bairro da Vila, Ideal, né? Perdão, ia falar Vila Isabel. Vila Ideal, aqui no centro, aqui próximo a Duque de Caxias, né? Vila Ideal fica ali no bairro do Gramacho, né? Então, um abraço para ela, para o esposo. Está ouvindo a programação da Rádio Ativa, o Momentos do Rei. Que bom ter a sua participação aqui conosco, né? Aqui no Momentos do Rei. Bom demais! E para terminar esse programa de hoje, a gente vai, né, ouvir aqui uma linda canção que eu gosto muito. Roberto Carlos, minha gente, canta para encerrar o nosso programa de hoje, hein? Outra vez, essa linda canção romântica, né? E essa música ele cantava muito para Miriam Rios, né? A sua ex-esposa, namorada. Vamos ouvir então na voz do Roberto Carlos, encerrando aqui o Momentos do Rei. Ele canta Outra Vez. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o maior dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo e o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Me esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim. Sinto você bem. Outra vez. Que pena, minha gente, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Que nostalgia, hein? Pura clássicas, né? As músicas que falam direto para o coração. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa. Agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por esse dia de hoje, por esse sábado lindo, né? Final de semana. Agradecer a todos os ouvintes que acompanharam aí o nosso programa. Minha irmã Marta, Sandra, Simone. Ô Simone, bom dia. A todos os ouvintes que acompanharam aí a nossa programação. Fico muito feliz em poder contar com vocês, porque sem vocês a gente não consegue fazer também o programa, né? Então é importantíssimo, claro, né, a participação aqui de vocês aqui no nosso programa, viu, gente? E aí a gente vai encerrando, né, esse programa, que com certeza vamos estar novamente aqui semana que vem, se Deus quiser, né, com mais um Momentos do Rei aqui na Rádio Ativa, hein? É, meus amigos, o relógio não para e a nossa viagem pelo reino do romantismo chegou ao fim. Por hoje, foram 2 horas e um pouquinho mais, né, de muitas recordações e histórias. E acima de tudo, muita emoção aqui na Rádio Ativa. Espero que cada canção tenha tocado o seu coração, assim como tocou o meu. Estrear esse programa Momentos do Rei, como eu volto a dizer, já tinha aqui na grade anterior com nosso inesquecível Walter Braga. Isso logo assim, quando a rádio se iniciou lá, em 1990. Muitos anos, né? Muito tempo, né? Com o inesquecível e saudoso Walter Braga. E depois a gente teve aí também a continuidade com o nosso querido Frank Bezerra. O Frank agora, né, viajou aí para um novo rumo, né, na sua emissora, fazendo programa também em outras emissoras. E a gente agora dá continuidade, né, a esse programa Momentos do Rei. Espero que essas canções do Rei tenham tocado, viu? Assim como tocou também no meu coração e no coração de todos os ouvintes. Estrear esse programa Momentos do Rei com a sua companhia foi o melhor presente que eu poderia receber neste sábado de manhã. Agradeço a cada um de vocês que mandou mensagem, que cantou junto com o Rei e que fez da nossa estreia um verdadeiro sucesso. Lembre-se que a vida é feita de momentos e os melhores são sempre embalados por uma boa música. Fiquem com Deus, um bom final de semana, um bom sábado, abençoado e cheio de luz. Como diz o Rei, né? Eu ofereço flores, muitas flores a todos vocês. Até sábado, minha gente, se Deus quiser, com mais uma edição do Momentos do Rei. Fiquem na paz.